A ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó Deus sobre mim. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.